creio que quem estava aqui deve se lembrar que a gente começou, né, uma série de ministrações. E essa série de ministrações, o objetivo dela é para quem já está no ministério e para quem está chegando no ministério, tem intenção de participar do ministério. Então, essas ministrações, eu creio que vai ser mais ou menos como uma base. Nós vamos falar dos nossos princípios, do que Deus tem nos dado. E então eu gostaria muito, eu preciso muito que todos estejam aqui. Eu queria que você, nos domingos, eu já falei isso também, né? Eu queria que você trouxesse sua Bíblia, caderno, caneta. É muito importante que você anote essas coisas que nós vamos falar aqui. Eu gostaria que essas ministrações fossem mastigadas por vocês, porque nelas, elas vão conter a visão do nosso ministério. E Deus tem falado muito comigo esses dias sobre restaurar isso, por dois motivos. Primeiro, que eu vejo que algumas coisas se perderam ao longo do caminho. Eu estava falando disso com o Charles esses dias. Tem algumas coisas que nós cremos, que Deus nos deu, e que a gente sempre batalhou muito por aqui. Tem algumas coisas que é a batalha normal de todo ministério, né? A velha briga de sempre. Mas algumas coisas eu vejo que tem sido muito difícil a gente retomar aqui. Tem sido realmente uma batalha, né? Então, um dos trabalhos que o Espírito Santo tem falado com a gente é esse, sobre restaurar esses princípios, né? E outra coisa é porque nós temos uma geração nova aqui, né? A grande maioria de vocês que está aqui é uma turma mais nova, mais recente. Talvez ainda, como que eu posso dizer, ainda não entende exatamente a essência desse ministério. Isso é muito importante. Essas ministrações aqui, elas vão ser para isso. Então eu preciso que você esteja aqui. Amém, gente? O fato de você chegar e falar assim para mim: ô, pastor, pode contar comigo aí no ministério. Honestamente, isso para mim não quer dizer nada, se você não estiver aqui. Quantos estão entendendo? Porque comprometimento para mim é isso. Para um patrão, quando um patrão sabe que o funcionário dele tá dormindo a hora que ele não está lá, é muito triste isso, né? Para qualquer patrão, para qualquer chefe. E eu, sendo líder, não vendo um comprometimento na parte do ministério, isso me entristece, porque eu sei que isso entristece o coração de Deus. Isso aqui não é o meu reinado. Isso aqui não é o meu reinadozinho. Isso é um ministério. E é esse entendimento que eu quero passar para vocês durante essas semanas. O entendimento do que é isso que Deus nos deu, que é chamado de ministério de música na igreja. Obrigado. Em alguns lugares, ministério de louvor e adoração. E assim por diante. Então a gente vai para uma segunda etapa hoje. Eu quero ministrar isso, embora não esteja todo mundo aqui hoje. Mas nós vamos continuar, vamos perseverar, né? A gente chega lá. Quem sabe até o final tá todo mundo aqui, né? Ô, glória. Amém, gente? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. E eu vou compartilhar um texto com vocês aqui, bem conhecido. Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Aqui é Deus falando com Moisés, tá? Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Eu queria chamar a atenção para esse começo aqui. Atenta, pois, que o faças conforme o modelo. Esse é o ponto que eu queria falar com vocês hoje. Diga assim comigo: Deus tem sempre um modelo. Diga assim para quem está do seu lado: Deus sempre tem um modelo. Esse texto aqui está tratando sobre o tabernáculo. Quantos sabem aqui o que é o tabernáculo? O tabernáculo, para quem não sabe ou não entende muito profundamente o que acontece, o tabernáculo foi o modelo que Deus deu para o povo de Israel, né? Através de através aqui de Moisés. Deus estava tirando o povo do Egito, e para tirar o povo do Egito, não adiantava só tirar o povo do Egito, né? Também o Egito também tinha que sair da cabeça do povo. É a mesma coisa que acontece com a gente hoje, né? Quando a gente vem para Jesus, eu creio que todos aqui tiveram essa experiência, né? Quando você está em Cristo, parece que você saiu do mundo, né? Essa sensação, parece que você não se sente mais parte daquilo. Por exemplo, você antes bebia e era normal beber, fumar, usar drogas, se prostituir, mentir e fazer coisas que todo mundo lá fora faz. Mas a partir do momento que você teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, o que que acontece? Se você um dia volta a estar nesse mesmo ambiente, qual que é a sensação dentro de você? Não parece que você não faz mais parte daquilo? Né? Agora nós estamos falando de um povo aqui que não tinha o Espírito Santo ainda. Eles não eram convertidos. E era um povo que estava muitos anos, muitos e muitos anos no Egito. Então eles já tinham toda a cultura do Egito. Eles já tinham perdido, né, toda a sua essência. Agora o trabalho de Deus era muito mais do que tirar o povo do Egito. O trabalho de Deus era tirar o Egito do povo. Quantos estão entendendo? Amém? Então, o tabernáculo é parte desse trabalho de Deus com o povo. É parte de um trabalho, de uma formação na mentalidade do povo. De que Deus queria, talvez se a gente pudesse resumir aqui, é que o desejo de Deus era estar no meio do povo. Diga assim comigo, o desejo de Deus é estar no meio do povo. Você entende isso? Deus não é um carrasco que vive muito longe e que está esperando só o momento que você pecar para vir lá e, né, vir com a chicotada. Deus não é essa pessoa, né? A religião é assim. A religião está esperando você errar para chegar, né, com porrete. Mas Deus é uma pessoa que sempre quis, desde quando ele criou o homem. É o que Deus sempre quis, estar no meio do povo. Em Levítico, se você ler, é um livro que trata da lei, né? Deus diz assim em Levíticos, se eu não me engano é 23. Ele diz assim: eu andarei no meio de vós, serei o vosso Deus e sereis o meu povo. Ou seja, você vê isso ainda no Antigo Testamento, ainda quando o Espírito Santo ainda não habitava em ninguém. Você vê isso muito claro, o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Agora, é uma coisa importante aqui a gente dizer que Deus não vai abaixar o padrão dele para andar comigo, para andar com você. Você entende isso? Deus tem um modelo, Deus tem um padrão. E quem precisa chegar nesse padrão somos nós. Não é Deus que, não é o contrário, né? E o tabernáculo é isso, é Deus começando a estabelecer padrões para o povo. É Deus começando a mostrar modelos, uma visão para o povo. O tabernáculo é um exemplo disso. Agora, Deus sempre tem um modelo para trabalhar. Quando Deus fala com alguém, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma direção para alguém, especialmente para alguém que vai liderar, Deus sempre traz um modelo, Deus sempre traz uma especificação, uma visão. Por exemplo, quantos já leram a história aqui de Noé, da Arca de Noé? Você já leu essa história? Qual que é a primeira coisa que Deus faz com Noé? Deus vê o coração de Noé, vê que ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem justo e bom, né? Então o que Deus faz? Deus traz um modelo, você vai fazer assim, assim e assado. A arca também era um tipo de modelo, né? Nós estamos falando agora do modelo do tabernáculo. É importante nós entendermos isso. Deus, ele não vai baixar o seu padrão para facilitar para a gente. Ele tem um padrão, ele tem um modelo, e nós é que precisamos andar nele. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um homem, Moisés, né? Esse versículo que nós lemos aqui, Deus está falando com Moisés. Você não vai ver aqui Moisés usando o conhecimento dele do Egito. Moisés já era um homem que tinha crescido na cultura, na instrução do Egito. Mas você não vê Moisés aplicando o conhecimento secular dele aqui. E assim no ministério. Deus não precisa da nossa habilidade. Deus precisa da nossa obediência. Diga assim comigo, Deus não precisa da minha habilidade. Aponta o dedo para o seu irmão e fala aí para ele, Deus não precisa da sua habilidade. Ah, porque eu danço muito. Eu tenho certeza que eu vou ter um lugar nesse ministério. Você está no lugar errado, querido. Deus não precisa da sua habilidade aqui. Você toca muito? Ó. Você toca muito? Canta muito? Troféu joinha para você. Aqui não é o lugar de quem canta, de quem toca muito. Aqui é o lugar de quem obedece. Esse é o lugar dos obedientes, não é o lugar dos peritos. É claro que a habilidade, a capacidade tem o seu lugar. Nós vamos tratar disso daqui a algumas semanas. Mas Deus está muito mais interessado em que você obedeça e aí Ele vai te capacitar para fazer conforme o modelo que Ele deu. Quantos estão entendendo? Deus tem um modelo, né? E talvez você pode se achar incapaz, né? Como Moisés falou, como alguns profetas. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu sou impuro. Isso lembra alguma coisa? Isaías, Jeremias, Moisés. A questão não é habilidade aqui. A questão é obedecer o que Deus deu. Sabe, gente, eu estou muito mais interessado em ter um grupo obediente, submisso, do que habilidoso. Para mim é muito mais importante que você seja obediente ao modelo que Deus nos deu do que você tocar muito. Você tocar muito, para mim, não quer dizer muita coisa. Já passou muita gente boa aqui musicalmente. E aí? Eles obedecem? Eles são submissos? Ou eles querem colocar a cultura do Egito aqui dentro? Ou eles querem colocar as belezas do Egito extraordinárias? Moisés tinha uma cultura da potência mundial na época. O Egito era a potência mundial da época. Com certeza Moisés teria muitas opiniões excelentes para o tabernáculo. Talvez até melhores. Poxa, mas é uma bacia de bronze, Deus, né? Vamos fazer um negócio aqui. Não. Atenta para o modelo que eu te dei. Você está me entendendo? Amém? Quem está aqui ainda? Você está me entendendo? Atenta para o modelo que eu te dei. Isso é muito importante. Vamos fazer conforme o modelo que Deus deu. Amém, gente? Diga assim, Deus não vai abaixar o padrão dele para facilitar. E essa atitude nossa de obedecer o que Deus deu, de entrar conforme o padrão de Deus para nós, a primeira consequência disso é a bênção. Se você for um pouquinho mais para frente, chega ali no capítulo 39, depois de tudo, todo o modelo que Deus deu, no capítulo 39, lá no versículo 42, capítulo 39, versículo 42, diz assim: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Diga assim comigo, toda a obra. Olha só, vou ler mais uma vez. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel a toda a obra. Versículo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. É claro que aqui é diferente de hoje, né? Porque hoje nós não temos um representante de Deus aqui, né? O pastor, o sacerdote, o líder, não é um representante de Deus. Todos nós aqui somos representantes de Deus, né? Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim: você é representante. Diga para ele: você é sacerdote. Amém? Mas aqui ainda no Antigo Testamento, Moisés representava essa pessoa, né? Então, o fato de Moisés ter abençoado significava que Deus estava abençoando. Você entende isso? E essa é a primeira consequência. Quando você obedece exatamente o que Deus mandou, ali tem a bênção de Deus. E o contrário também é verdade. Se nós não obedecemos, se nós não formos submissos ao que Deus quer, não vai ter bênção de Deus aqui. Se tem uma coisa trágica num ministério, é um ministério tentando fazer as coisas ao próprio modo. Ah, minha visão é assim. Ah, eu acho que tem que ser assim as coisas. Ah, eu acho que o pastor deveria fazer assim, o assado. Você imagina como que Deus abençoa um grupo dividido, onde cada um pensa de um jeito, onde cada um tem a sua opinião. Dá para ter bênção de Deus nisso? Qual que é aquele salmo que fala da união, da comunhão? Alguém sabe? Salmo 100 e... 100 e não lembro? Salmo 100 e não lembro, diz assim, né? 133 diz assim, que o Senhor ordena a sua bênção quando os irmãos estão ali vivendo em união. Ou seja, quando não tem união, Deus não tem como derramar a sua bênção ali. Esse é um primeiro passo. E se Deus deu uma visão, Deus deu um modelo para alguém, nós temos um pastor aqui, e Deus deu uma visão para ele. Não adianta nada você querer fazer as coisas do seu jeito. Você vai estar fazendo força para o outro lado. Está entendendo isso? Ah, o pastor diz isso, mas eu creio assim. Meu querido, então vai para um lugar em que a visão compactue com o que você crê. Você pensa diferente? Procure um lugar que se enquadre no que você crê. Agora, você quer ter a bênção de Deus na sua vida? Obedeça a visão que Deus deu para a sua igreja. Obedeça a visão que Deus deu para os seus líderes. Aí você será abençoado. E mais, você trará bênção para o grupo que você faz parte. Porque quando você vai contra uma visão que Deus deu, você não está se insurgindo contra o seu líder. Você está se insurgindo contra Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque até Deus respeita a autoridade. E outra coisa, nós vamos falar muito disso nas próximas semanas. Deus é quem lida com a autoridade. Se eu estiver sendo irresponsável com vocês, se eu estiver sendo omisso, se eu estiver vivendo uma vida incoerente, falando uma coisa aqui e vivendo outra, Deus é quem vai tratar comigo, não é vocês. Podem ficar tranquilos. É claro que se Deus, não estou dizendo isso, né? Se Deus mostra algo para você, né? Se você é maduro o suficiente, você deve, não só pode como deve, chegar e falar, pastor, eu acho que isso está errado. Mas não é, isso não é fazer força contra. Fazer força contra é chegar nas outras pessoas. Ah, não concordo com isso, né? Ah, o pastor disse isso. Ah, o pastor é assim. Ah, o líder. Ah, eu não concordo. Ah, a rede de jovens. Ah, a dança. Esses dias aqui eu fiquei sabendo que houve uma dissensão aí, né? Na dança, porque algumas não foram colocadas para dançar. Isso é um absurdo. Ficar chateadinho porque não foi escalado para dançar. Uns tempos atrás, alguém deixou o ministério de infantil porque o dia era dela e alguém foi lá e trocou a escala, alguém da liderança trocou. Aí pronto, acabou. Agora me desrespeitaram, fui ofendido. Isso é um absurdo. Um ministério onde as coisas têm que ser do meu jeito. Irmãos, hoje à noite eu vou pregar aqui na igreja, mas se eu chegar aqui 5 minutos antes, preparado para pregar, né, entre aspas, né, que a gente é muito de fazer isso assim. Mas aí, eu chego aqui, o pastor Ronaldo pegar o microfone da minha mão e falar, ó, é eu que vou pregar mesmo. Ué, irmãos, ele que é o pastor da igreja, ele que faz o que ele entender. Eu posso até ficar chateado, até porque eu tenho alma, né. Entenda bem, eu tô no meu direito de ficar chateado. Agora eu não tenho direito de me insurgir contra a autoridade. Eu não tenho direito de levantar dissensão, contenda. Eu não tenho direito de murmurar, de fofocar. Você pode entender isso? Quando se entendem isso? Nós não temos esse direito. Se você está aqui nesse ministério para você ter o seu ego massageado, você está no lugar errado. Aqui não é lugar de massagear ego. Aqui não é lugar de ficar dando tapinha nas costas. Ah, que pena, você está vivendo no pecado, ô, tadinho, né? Não, meu filho. É, aqui a massagem é um pouquinho diferente aqui, né? É claro, irmãos, que nós vamos usar de misericórdia. Eu não estou falando aqui que nós somos um bando de religiosos, né? Inescrupulosos, rígidos, inflexíveis. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que nós não abrimos mão de princípios. Você entende isso? Nós temos princípios que Deus nos deu, nós não vamos abrir mão disso. Por exemplo, nós tivemos aqui o culto, o DIP, né? Aí, perto da hora do culto, eu vi a banda, tava todo mundo, só tava faltando o Creito. Cadê o Creito? Foi buscar a Lari, né? Aconteceu alguma coisa lá, foi lá. Beleza, normal, acontece. Mas tem uma coisa que aconteceu errada nesse dia. O Cleiton chegou, depois que começou o culto, sentou lá e tocou. O Enéas saiu, ele sentou. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Alguém já viu eu subir atrasado aqui, depois de começar o culto, subir e tocar? Tá errado. Tá errado o Enéas que deu lugar e tá errado o Cleiton que subiu. Se você não veio de manhã aqui no ensaio, na ministração, você não tem que subir para tocar. Não veio de manhã, mas toca à noite? Como é que é isso? Não vem no ensaio, mas à noite dança? Não, aqui não. Aqui tem princípio. Você não vem, você não vem, não participa, mas você toca, mas você canta. Não, aqui não. Aqui nós temos princípios. Se eu que sou o líder de vocês, eu não me atrevo a subir quando eu estou atrasado. Desculpa eu usar o exemplo de você, tá, Cleiton? Eu tenho essa liberdade com o Cleiton, até porque o Cleiton não faz isso. Não é uma prática dele. Nem de chegar atrasado e nem de. Vocês estão me entendendo, gente? Chegou atrasado, nem sobe. Faltou de manhã, tinha que ter comunicado. Sabe um negócio aqui que se perdeu há muito tempo aqui nesse lugar? Essa coisa de comunicar. Tem um de vocês aqui, ó, que estão sumido há meses, nem me deu satisfação. Alguns de vocês aqui só me deu satisfação porque eu fui. E, irmão, não veio por quê? Não tá vindo por quê? Peraí, gente. O negócio aqui não é bagunçado assim, não. Como é que é? Você sai, tira umas férias por um tempo. Esses dias eu li alguém falando um negócio assim, tirei umas férias ministeriais. Que, pelo amor de Deus, véio, isso é um absurdo. Como é que tiro? Você já pensou? Cadê o pastor Vinícius? Tirou umas férias ministeriais. Ah, gente. Isso é brincadeira agora, isso aqui? Nós estamos brincando de fazer igreja? Isso não é para rir, não. Isso é para chorar. É um absurdo a gente chegar aqui e os camaradas subir aqui para tocar, para ministrar nessa condição. Tinha que ter vergonha. Tinha que ter vergonha de um negócio desse. Faz conforme o modelo que eu dei. Vocês estão entendendo isso, gente? O Marlon e a Joyce, esses dias, comentaram com a Raquel aí. Estão tendo muita dificuldade nisso com a dança. Dificilmente estão todos vocês aqui de manhã. É ou não é? Coisa rara é pegar esse grupo inteiro aqui. E não é diferente do pessoal da música, não. Agora, é diferente uma situação específica. Por exemplo, uma pessoa que eu posso honrar aqui com relação a isso é a Aline do Renatão. Quando vocês não veem ela aqui, como é esse domingo hoje e a semana passada, porque ela me comunicou com antecedência. E não é comunicar, na verdade, né? É pedir permissão mesmo. Ou você chega lá no patrão e fala assim, amanhã eu não vou porque eu vou sair com a minha família. É assim? É assim, gente? Agora, isso aqui não é emprego. Você não está aqui empregado. Você não é funcionário meu, nem funcionário de Deus. Então, aí é que você teria que ser mais responsável ainda, porque é um ministério, é voluntário. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito engraçado de um camarada, estava até mostrando para alguns aí, né? Sobre o dia dos namorados, né? Você viu? E aí eu acabei vendo desse cara falando dos voluntários da Copa, né? Você sabe que teve os voluntários da Copa. Quando abriram esse negócio dos voluntários da Copa, já tinha 12 mil, no primeiro, na, nos prime, nas primeiras horas, já tinha 12 mil inscritos para voluntário da Copa, né? E o camarada até usou uma expressão meio forte, assim, mas eu achei engraçado. Ele falou, só pode ter diarreia cerebral um cara que faz um negócio desse, né? Mas eu achei interessante ele falando, porque ele falou uma verdade. A Emily viu, você viu, né? Ele falou assim, por que não se candidata para voluntário lá no Haiti, lá no Afeganistão, né? Lá no Afeganistão. O cara é meio baiano, assim, né? Mas tá entendendo? Não, o camarada quer participar do Ministério de Música, quer participar do Ministério de Louvor, mas não quer se comprometer. Então não participe. Não estressa o pastor Vinícius, pelo amor de Deus, não estressa o Neto. Charles, eu tava anotando, aqui já tá até um fiozinho da sobrancelha branca, assim, ó. Pelo amor de Deus, não me deixa mais velho. Eu deixei lá minha amada em casa, a Melissa veio comigo, né? Tá lá brincando. Mas deixei a minha mulher em casa lá com a neném. Eu podia curtir o meu domingo com a minha família. Podia estar em casa. me preparando pro jogo do... É Bósnia ou Irã hoje? Argentina e Bósnia ou Argentina e Irã? Argentina e Bósnia, né? Podia estar me preparando lá pra secar a Argentina. Entendeu? Mas eu não tô falando que não é um prazer estar aqui, não. Muito pelo contrário. Quem anda comigo aqui sabe. Eu sou Caxias nesse ponto. Vocês me veem aqui, ó. Quem tá aqui nas coisas da igreja pode testemunhar isso. Eu tô aqui em culto de mulher, culto de homem, culto de criança, culto de velhinho. Os de velhinho é o meu preferido, né? Tá faltando ter mais disso na igreja. É meu prazer fazer esses negócios. Agora sim, eu ficar lidando com um camarada que não vem, não comunica. Ah, pelo amor de Deus. Ou nós seguimos um padrão, ou nós não seguimos. Vou ficar perdendo tempo com gente que não. Parece que é, mas não é. Quer, mas não quer. Não dá. Diga pro seu irmão assim: vamos fazer conforme o modelo, irmão? Amém, gente? Olha, gente. Desculpa a sinceridade. Eu sei que eu tô sendo um pouco duro aqui hoje. Mas eu não vou baixar o padrão aqui. Olha aqui pra mim. Eu não vou baixar o padrão aqui por causa de meia dúzia que fica perdendo a hora toda semana. Se você tem problema com o horário, com o relógio, eu sei que isso acontece. Já aconteceu comigo. Esses dias andou acontecendo com o Neto, né? Mas, por exemplo, o Neto é um cara que eu sei que não tem esse hábito. Pelo contrário, ele acha que é até mais Caxias do que eu nisso aí. A gente fala de conversa disso, né? Tem um negócio que deixa a gente nervoso e chegar atrasado nas coisas, né? Eu fico nervoso com isso. Quer me deixar na carne, é eu chegar aqui 15 minutos de atraso. Porque 15 minutos é a marca do brasileiro, né? 15 minutos. Esse é o normal do brasileiro. Alguns estavam aqui ontem estavam no jantar, né? Essa é a realidade do Brasil. Nosso culto era 6h30. Que horas que as pessoas chegavam? 7, 10 para 7. Agora o culto é 7, né? Que hora que as pessoas chegam? Isso é o brasileiro. Isso é coisa de caráter. Agora, nós vamos baixar o padrão? Não, vamos começar o culto com 15 minutos de atraso, né? Porque tem que dar um desconto aí pros irmãos aqui. Eu tenho que baixar o meu padrão, então? Eu tenho que ficar, então, vamos fazer umas comunhão para ver se o pessoal começa a vir mais, né? No ensaio, direitinho. Vamos fazer umas confraternizações. Já viu? Quando a gente faz café da manhã aqui, aparece gente que não tá vindo há anos aqui, aparece. Já percebeu isso? Até missionário africano aparece aqui. O Felipe tá ministrando em igrejas aí, ó, tem 5 meses. Fez café da manhã, ele tava aqui. Brincadeira. Cara, eu vou falar pra você que lá, eu morei lá no Ouvir e Crer, lá em Montes Belos, né? Quando lá ainda era sede. E olha, a pastora Gleba já fez isso. Eu vou falar pra vocês. Que é um negócio pra corrigir o caráter dos crentes, é começar a fazer essas coisas aí. Eu já tive em cultos no Ouvir e Crer em que, ó, irmãos, deu a hora, fecha. Fica tudo lá. E lá a porta é de vidro. Pastor Zé. É isso aí. Lá, eu não sei quantos já foram lá em Montes Belos. Lá é assim, tipo essa fachada aqui, só que lá a igreja é lateral, né? Então a pessoa chega, o pastor, é como se o púlpito estivesse ali, né? E ali é toda a fachada, toda de vidro. Então as pessoas estão passando fora, vê a igreja, né? Do lado de dentro. E então ali foi mais feio ainda, né? Porque todo mundo que estava dentro viu os irmãos trancados do lado de fora, né? E os irmãos do lado de dentro viu a pastora Gleva furiosa lá no púlpito, né? Não vai entrar, dando maior piti, né? E tem hora que eu acho que tem que fazer isso mesmo. Infelizmente tem pessoas que só vão aprender assim, né? Mas é uma coisa de caráter. Você acha que é a gente que tem que abaixar o padrão, gente? Vocês concordam com isso? Aí vamos passar um ensaio para 9h40, 9, 10 horas, né? Eu chamei a atenção aqui do pessoal do teatro, né, justamente porque eu não quero ficar atrasando aqui por causa dos que chegam cedo. Por exemplo, eu chego às 9 aqui, tem alguns que já chegam ainda antes de mim. Eu gosto de chegar com 10 minutos de antecedência, pelo menos, né? Ensaio, culto, qualquer coisa. culto é outra história, né? Culto é uma hora, né? O certo é uma hora de antecedência. Mas enfim, nós queremos ter a bênção de Deus ou não? Então a gente precisa andar no padrão. E o padrão é o de Deus, não é o nosso. Às vezes, eu não sei se é por falta de maturidade. Tem coisas que às vezes a gente só entende quando está na liderança, né? Quantas vezes eu olhava, Deus sabe que eu nunca fui de ficar falando mal, né, de ninguém. Mas quantas vezes eu, meu coração, às vezes eu via a rigidez do pastor Ronaldo, de alguns líderes, como o pastor José, que a Adri lembrou agora, também são muito parecidos na liderança, né? Muito rígidos. Embora o pastor Ronaldo hoje está mais para maçã do amor, né? Tá mais melancólico, né? Mas quem te vê, né? Mas quantas vezes eu ali dentro do meu coração falava, nossa, mas precisa de tudo isso, né? E aí, quando a gente está na liderança, a gente entende que precisa ser assim. Porque se a gente não andar no padrão de Deus, gente, e olha, eu vou falar para vocês, o padrão de Deus é alto. Jesus uma vez disse assim para os discípulos, né, para as pessoas: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, olha que o padrão dos fariseus é alto, né? E é por isso que a gente usa muito essa expressão aqui, né? A gente brinca muito, Neto, Charles, a gente fala muito disso. Nisso eu sou religioso, né? A gente costuma muito usar essa expressão. E eu falo para vocês, horário, compromisso, tem que ser religioso. Tem uma coisa triste, é a pessoa que fala assim pro pastor ou pro líder, né? Pode contar comigo. Aí o pastor, no dia seguinte, fica lá contando mesmo, né? Um, dois, três, quatro. Porque aparecer que é bom nada, né? Pastor, pode contar comigo aí no louvor, né? E a gente fica contando. Mas vamos andar no padrão de Deus. Amém, gente? Vamos entender que Deus tem um padrão e é eu que preciso andar nesse padrão. Eu não estou falando de técnica. Nós vamos chegar daqui a umas semanas nesse ponto, mas olha, eu quero frisar mais uma vez, você que ministra tanto a dança, música, louvor, você precisa, se você não tem condições de estar no ensaio por algum motivo, você precisa comunicar o seu líder antes. Mesmo que seja assim, 5 para as 9, surgiu um imprevisto, ou como, né, aconteceu algumas vezes aqui, com exceções raras, né, do Neto, do Cleiton, aconteceu algumas vezes, né? Vi, olha, falhou o negócio aqui, acordei agora, perdão. Cara, na bênção. Eu até tô brincando com o pessoal aqui, né? Pega a senha. Porque, né? Só que às vezes, né, o pessoal sério tá pagando pato por causa dos outros. Que não vem, não comunica, tal, né? Semana passada, e olha que eu não peguei todo mundo. A semana passada que eu contei foram seis. Seis do grupo. E não é seis assim que só tá aqui assistindo a ministração, não. É que participa ativamente. Lá no data show, no som. Tem uns que até hoje não me procuraram. Não vem, fica por isso mesmo. Aí quando você vai cumprimentar, olha com aquela cara de desconfiado, né? Será que ele vai me chamar a atenção? Gente, vamos deixar dessa meninice. Se aconteceu um imprevisto, você não pôde estar aqui, pastor, perdão, não te avisei, aconteceu isso. Tá bom, meu irmão, mas próxima vez comunica antes. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é importante para nós na liderança. O Neto está aqui na liderança da rede de jovens, é a mesma coisa, não muda nada. Tudo que eu estou falando aqui, eu creio que pode ser perfeitamente encaixado na rede, na dança. Eu nem fico falando a dança separado, porque, né, nós entendemos que é a mesma coisa, né, Marlon? A Joyce não está aqui, né? É a mesma coisa. É tudo uma coisa só para mim. Você precisa comunicar ao seu líder. Aconteceu alguma coisa, você tem que comunicar antes. Marlon, não vou poder estar, eu estou escalado hoje. Olha, aconteceu isso. Nós temos hoje uma escala de limpeza aí. Acho que não está nem metade do grupo aqui. O que que vai acontecer? Vai sobrecarregar outros que deveriam estar em outros dias, né? A gente já fez um negócio para não sobrecarregar. Mas é isso que acontece no ministério muitas vezes. Por que que vocês têm me visto tanto lá dentro daquela salinha? Sabe por quê? Porque exatamente agora aqui, ó, não tem ninguém do som aqui. Ninguém. Nós temos 4 integrantes do som, mas não tem ninguém aqui. Nós temos a equipe lá do Data Show e multimídia. Não estão todos aqui. Aí é por isso que sobrecarrega. Esses dias o Neto chegou em mim, cara, me ensina a mexer na mesa aí pra eu te ajudar. Quer dizer, olha o ponto que nós estamos chegando. Ó, chegou um do som aí, ó. Aê, Gladys. Falando no pessoal do som, chegou um, né? Aí o que acontece? Sobrecarrega outros. Aí é o Neto que tem que deixar o que ele tá fazendo. O Neto tá todo empolgado com o set de pedais dele lá, né? Só que ele não pode dedicar tanto, porque agora tem que ensinar o som pra ele. Deixa de exercer o chamado dele pra cobrir buraco dos outros, que outros deixaram. Não, e tinha 35 guitarristas na igreja, né? Cadê eles? Não é? Não, quando a gente senta pra fazer assim, gente, dá pra ter 3 equipes, 3 bandas completíssimas aqui. Só falta os camaradas aparecer, ensaiar, estar aqui ativamente. Primeira coisa, eu preciso ver a sua carinha aqui. Primeira coisa, o Neto precisa ver a sua carinha aqui. Depois disso, trabalho, né? Como diz o Murici, que é trabalho, meu filho, né? Ensaiar, treinar as músicas. O Neto passa uma música, chega no sábado seguinte, cadê? Ninguém saiu a música. A gente precisa chegar nesse ponto agora. Pra gente chegar num nível técnico razoável, que isso é um ponto que nós vamos tratar mais pra frente, nós precisamos acertar essas coisas primeiro, né? O comprometimento. Nós montamos uma equipe de lá pro Data Show e pra transmissão, né? São 4 pessoas no Data Show e 3 na transmissão, não é isso? 7 pessoas. Gente, só aquela equipe ali tem 11 pessoas. Mas a cena que mais acontece ali ainda é eu ali dentro. Né? Eu faço com prazer, como eu falei pra vocês, mas eu não queria estar ali fazendo, não. Precisava estar mexendo com outras coisas. Mas vamos lá. Em dezembro, eu fui tentar ter umas férias, né? Sabe aqueles filmes da Sessão da Tarde? Férias Frustradas no Havaí? Sabe aqueles? É tipo isso aí, entendeu? Vou lá pra Curitiba, né? Todo ano passa a virada do ano aqui. Aí eu peguei a família, né? Vamos lá, meu sogro tá indo embora do Brasil. Vamos passar essa virada do ano com eles lá, tem um tempinho. Aí beleza, fomos. Aí deixei uma responsabilidade aqui. Gente, eu fiz uma reunião com o pessoal ali. Fiz até slide no PowerPoint, né? Bonitinho. Olha, gente, esse é o padrão pra digitar as músicas. Teve até alguém que falou pra mim, pra gente, né? Não sei quem foi que falou assim. O que vocês ficam discutindo na reunião do Data Show, né? Olha, digita as músicas, né? E aí a gente lá colocou um padrão pra fazer as músicas, pra não ficar aquele escambalacho, né? Graças a Deus melhorou muito, né? De uns anos pra cá, ali a projeção. E aí colocamos. Gente, ó. São 200, na época eram 230 músicas. Precisa ser digitadas essas músicas. Nós compramos um programa que projeta as músicas melhorzinho, né? Tal, com mais qualidade. Tem umas funções legais, igual às vezes vocês veem lá, o pastor pregando aparece lá, né? Tal. Umas coisas assim que profissionaliza o negócio. Fica um negócio decente. Vocês concordam que pra Deus tem que ser o melhor? Amém? Eu acho que para Deus tem que ser o melhor. Dentro do que eu posso, é o melhor. Por exemplo, o que eu gostaria era comprar o software Easy Worship, mas ele custa $500. Nós compramos a versão, né, brasileira, vamos dizer assim, né, que é R$500. Achei uma promoção lá na época, compramos parcelado. É um programa que tem as mesmas funções. Algumas eu acho que é até melhor. Nós compramos, tá lá. Agora, precisavam digitar as músicas. Isso em dezembro. Dezembro. Tem quantos meses já? 7. 7 meses. Aí eu fiz a reunião com os camaradas. Gente, aí, quanto tempo dá? Vamos fazer uma escalinha, vamos revezar. Cada um vem na semana, digita as músicas e tal. Não, pastor, que isso? 2 semanas a gente digita isso aí, né? E tal. É igual essa história. Conta comigo, pastor, né? Beleza. Então tá bom, ó. Tá na mão de vocês, eu tô indo. Tá na mão de vocês, eu tô indo viajar. Até hoje. Sabe por que muitas vezes canta as músicas e não projeta? Porque os amados não digitaram. Sabe por que as pessoas não acompanham as letras das músicas? Porque os amados não digitaram. Essa semana, se não é o Geraldo, eu vi. Eu tô livre essa semana, posso ajudar? Chegou aí, sentou em uma semana. Falta pouca música aí, né, gente? Você tinha falado umas 50? Quer dizer, o trabalho de um grupo, um trabalho de 6 meses, um grupo de quatro pessoas. Teve que vir um aqui, dedicar uma semana, e nem veio todo dia, né, gente? Veio acho que umas 3 vezes na semana que você veio, né? É só uma questão disso aqui que nós estamos falando, ó. Disponibilidade, obediência. Precisa fazer? Eis-me aqui. Tem muitas coisas que precisam ser feitas aqui, gente. Muitas, muitas. Muitas mesmo. Só falta o eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui tem que ser prático. Como eu disse para vocês, você chegar para mim ou para o Neto, esses dias eu ouvi um pastor falar isso. E realmente, mudou a minha forma de pensar. Quando alguém chega em mim hoje e fala assim, conta comigo, pastor. Isso realmente para mim hoje não quer dizer muita coisa. Mas quando alguém chega para mim, como o Geraldo chegou, Vi, eu tô livre, que dias que eu posso vir aqui para digitar? Isso para mim é uma forma prática de dizer, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque se fosse no Antigo Testamento, né, ou nos tempos bíblicos em que a palavra, né, tinha muito peso, uma pessoa se comprometia em palavra e pronto, né? Era diferente. Mas hoje, infelizmente, gente, uma pessoa falar eu te amo hoje, isso não significa nada, sinceramente. Se isso não for carregado de uma atitude, eu falar que eu amo a minha esposa, mas eu não levantar 2 horas da manhã para pegar um copo d'água para ela lá, isso não é amor. Falar eu te amo, mas de madrugada falar, ah, pega você, né? Então eu não amo. O amor não tudo sofre, não tudo suporta? Isso é um exemplo bobo, né? Ah, eu amo, eu amo, eu amo porque é bonitinha, né? Bonitinha, porque tá tudo durinho, tudo no lugar, tudo belezinha, né? Tá entendendo? Infelizmente, a nossa geração hoje é tão superficial que a gente ama só assim, né? Quanto o sentimento tá lá, tá batendo. Conversei com o Guilo já sobre isso, né? Eu acho legal esse início do Ministério de Teatro, né? É legal essa empolgação da galera. Só que o negócio é trabalho. A tendência em todo ministério é isso. Enquanto é novidade, é muito legal. Mas a hora que começar a ser mais trabalho e responsabilidade, aí é que vai pesar quem quer quem. O Ministério de Crianças começou agora há alguns meses, né? Já uns pular fora já. Porque na hora da festinha, né, do colorido, das crianças pulando lá, celebrando, é muito legal. Mas na hora de preparar uma aula, tá entendendo? Na hora de passar tempo em casa, tem que ministério, gente, demanda tempo, tempo de preparo para as coisas. Eu estou ministrando coisas para vocês aqui. Eu não estou investindo só tempo, não, eu investi dinheiro. Tem coisas que eu gostaria de ministrar para vocês e eu queria ser mais específico. Então eu gastei dinheiro também, comprei livro para poder chegar mais fundo no que eu quero dizer para vocês. Porque infelizmente eu só falar o que eu venho falando, parece que não está surtindo efeito, né? Mas ministério é isso. Ministério é pôr a mão no bolso. Ministério é dormir mais tarde, acordar mais cedo. Você está disposto a isso? Você está disposto? Está disposto a ensaiar mais? Está disposto a orar mais? Porque o padrão de Deus é alto. Ah, eu quero fazer parte do ministério, mas deixa a parte de orar para o líder, né? Deixa a parte de buscar a Deus para ele. Fala você com Deus lá, Moisés, e a gente fica só aqui esperando você vir com as palavras. Não é assim. Amém, gente? Quem está disposto aí a seguir esse modelo de Deus? Amém? Eu sei que eu estou usando alguns exemplos aqui, bem do dia a dia mesmo nosso. Até porque não tem que ser diferente, né? Se eu ficar usando exemplo do ministério vizinho, vai soar mais como crítica. Ficar criticando é muito fácil isso, né? Mercenários na fé e não sei o quê. É fácil falar assim, né? Fácil falar dos outros ministérios. Vamos tratar os nossos problemas aqui. Essa que é a ideia aqui. É falar da gente. É lavar a nossa roupa suja. Amém? Deuteronômio 28, eu creio que é um texto bem conhecido de todo mundo. Não precisa abrir lá, não. Deuteronômio 28 é um texto que trata das bênçãos e das maldições de Deus sobre o povo, né? E tudo isso é condicional. A bênção de Deus é condicional. Diga assim comigo: a bênção de Deus é condicional. Nossa, pastor, mas a Bíblia fala que Deus já me abençoou, né? É verdade, Deus já te abençoou. Mas você que tem o poder de andar nela ou não. E maldição, embora é uma palavra que soa forte pra gente, né? Porque ela carrega hoje um significado muito, muito místico, né? A gente já vai logo naquele culto de vudu é pra Jacó, né? A gente já vai por aí. A gente já pensa nas palavras cabalísticas, né? Parangarico, né? Mas maldição na Bíblia é simplesmente, se a gente pudesse resumir, é bênção ao contrário. Diga assim: maldição é bênção ao contrário. Ou seja, se eu andar no que Deus falou, se houver obediência da minha parte, eu vou ser abençoado. Se eu não andar na trilha que Deus colocou para mim, eu vou ter as consequências disso. É muito simples, né? Na verdade. E Deus seria muito injusto, né? De abençoar pessoas que não estão muito preocupadas em andar na vontade dele, né? Não seria muito injusto? Se eu, por exemplo, recompensar a Melissa pelas coisas erradas que ela faz, eu seria um pai muito mau. Ah, ela fez arte. Não, mas tá na bênção, dá uma mesadinha pra ela lá, né? É assim? Faz isso pra ver, você vai criar um monstro. Faz isso com seu filho, você vai criar um monstro. É ou não é? Por que que essa geração hoje aí, ó, é desse jeito? Que a gente que criou, foi criado sem limite. Não teve vara. A vara da infância e da juventude, né? Quem teve aqui? Quem teve a vara da infância e da juventude? Né? A juíza era minha mãe, né? A juíza era nossa mãe. Ela que usava a vara da infância e da juventude. Hã? Em alguns casos, era a vara. Ô, G, Deus abençoe. Obrigadão. Galardão dobrado. Então, assim, se eu que sou pai, eu não faço isso com meu filho, imagina Deus. Deus vai me recompensar? Recompensar a minha irresponsabilidade? Pode ter certeza que não. Diga: Deus tem um padrão. Diga a todos: Deus tem um padrão. Qual que é a minha responsabilidade, gente? Andar no padrão, andar conforme, como nós vemos aqui, fazer conforme o modelo. E é isso que diz em Deuteronômio 28, 2. Se você estiver anotando, diz lá: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se eu der ouvidos. E como nós lemos aqui no capítulo 39, depois de ter feito tudo certinho conforme Deus falou, depois de ter seguido o modelo, aí sim, houve bênção. Sabe por quê? Que muitas vezes, gente, os nossos períodos de louvor, o nosso ministério, às vezes não tem sido tão abençoado? Porque falta obediência. Porque nós, infelizmente, estamos muito aquém ainda nesse quesito. Ainda falta muita obediência, muita submissão. A gente obedece enquanto for interessante pra gente. A gente obedece enquanto convém, né? Filho não é assim às vezes? Ah, o filho obedeceu porque... Por exemplo, uma coisa que todo pai aprende numa certa época da vida é isso, né? A gente percebe isso, né? Neto, Charles, que já são pais, sabem disso. Chega um momento que você entende que você chegar e ficar recompensando o seu filho pelo que ele é obrigado a fazer, é obrigação dele, não é certo. E uma vez ou outra você dá um estímulo, né? Ó, filho, se você fizer isso aqui, tal, vou te levar para passear, vou te dar isso, tal. Aí você dá aquele estímulo pro filho fazer. Agora, chega um momento que você percebe, arrumar a cama. Eu não tenho que recompensar você por isso. Você tem que arrumar a cama. Quantos estão entendendo? Aí vai chegar um momento, a Melissa está com 6 anos agora. Quando ela tiver lá com uns 9 anos, 10 anos, que a coordenação dela vai estar legalzinha, né, para isso, agora você vai lavar a louça. No começo, nós vamos dar uma incentivada, vamos dar uma abençoada, vamos. Mas vai chegar um momento, não, é sua responsabilidade. Hoje a louça é sua. Eu posso dar graças a Deus porque eu casei com uma mulher muito prendada. Mas porque ela teve isso. Ela não cresceu mimada. Ela cresceu aprendendo. Hoje eu fico olhando a meninada aí, doida pra casar, cheia do fogo, né? Mas vai casar. Como é que é aqui? Enxágue, centrifugação, Jesus. Onde que eu ponho aqui o negócio? Tá entendendo? E mesma coisa os meninos, né? Ontem eu vi o Clayton lá, né? Se enfiando embaixo do golzinho, consertando, né? Aí eu falei assim, falei pra Lari, né? Glória a Deus, né? Por esse marido. Porque se fosse eu, deixa eu ver, deixa eu ligar pro táxi aqui, né? Tem opção, né? Mas ele manja dos Paranauê, né? Então, resolveu lá, foi pra casa, conseguiu arrumar? Hã? Agora, se o computador quebrar, traz pra nós, né? Galera, eu quero morrer amigo de vocês, viu? Quero, sim, quando eu morrer, eu ser muito amigo de todo mundo. Hã? É isso aí. Charles, inclusive, né, tá abrindo uma consultoria aí, uma empresa de consultoria. Quem quiser comprar carro, né? Faz o um orçamento com ele lá que ele te dá toda uma consultoria. Mas amém, gente. A bênção de Deus está nisso, quando a gente faz conforme o padrão de Deus. Amém? Então não vamos baixar o padrão, não, gente. Eu acho que, infelizmente, nós baixamos muito nosso padrão aqui. Baixamos muito. Em muitos pontos nós baixamos muito nosso padrão. Tem hora que eu vejo assim, né? Principalmente conversando com o Charles, que é mais das antigas aqui. O Charles quase que. Caramba, Vi, você não entende, né? Nervoso, porque às vezes ele vê ali a gente lidando com algumas situações ali, né? Principalmente ali, né? Ali o negócio ainda tá meio complicado, né? Sabe, nós não podemos baixar o nosso padrão, gente. Um exemplo. A gente está habituado a qualquer culto e evento. Eu disse quantos? Qualquer culto, qualquer evento. Nós estamos habituados a chegar aqui uma hora antes. Uma hora antes. Sempre foi assim. Salvo, né, situações. Por exemplo, é muito comum quando eu vou pregar, o pessoal já sabe, né? Hoje mesmo vocês já estão sabendo, né? Eu já deixo na mão de vocês aí, né? Ou entro em contato com o Neto, o Charles, tal. É muito raro eu avisar em cima da hora. Eu gosto de avisar antes, né? Mano, segura pra mim hoje lá. Normalmente eu aviso aqui no ensaio, né? Ó, já ensaia aí a galera, se prepara, porque eu vou ministrar à noite. Porque aí eu fico mais tranquilo e chego mais em cima da hora. Quando eu vou ministrar? Porque fora isso, vocês podem chegar aqui. Hoje o culto é 7, né? Vocês podem chegar às 6 que eu tô aqui. Quem costuma vir de quarta-feira aqui, você pode chegar às 7 horas que eu já tô aqui. Uma pessoa que tem sido assim, ó, fiel. Mas pensa no cara fiel. É o Valzinho. Toda santa quarta-feira, religiosamente. Os dias que acontece um imprevisto comigo e eu atraso, o Val tá aqui, esperando na porta. Ele e a menina das coxinhas. E a pergunta, vai ter culto de mulheres? Olha, gente. Ó, gente, falar um negócio pra vocês. A menina das coxinhas aí tem sido mais fiel que muita gente aqui do Ministério de Louvor. Olha, é tão verdade isso que esses dias ela não veio no culto das mulheres. Eu fiquei preocupado. Sério mesmo. Falei pra Raquel, falei com meus pais. Falei, meu, a menina, será que aconteceu alguma coisa? Porque ela vem mesmo. Principalmente, né? Quando... Lógico, né? Quando tem um incentivo. Mas ela tá aí. É, eu posso testemunhar isso do Val, porque assim, o Val já houve momentos, porque é uma coisa que tá muito no coração do Val, servir, né? E já houve momentos que eu dei uma prensinha no Val, né? Sobre ministrar. Val, você tem uma caminhada ainda, né? Sobre ministrar. Mas é o ponto, por exemplo, em que eu já dei essa prensa no Val, em que muitos já, há muito tempo, já teria parado de vir. Mas tá aqui, ó. Cobre no baixo. Tem quarta-feira. O Val é bombril aqui, ó. Bombrilzão. Tem quarta-feira que tá no baixo, tem quarta-feira que tá no violão. Mas independente do que ele faz, independente disso, é ele quem vai lá, busca os instrumentos, desce, monta, guarda. Isso pra mim é o mais importante. O Val tem ido e ministrado em muitos lugares, tem evangelizado e me traz as experiências que Deus tem usado ele. E isso que é o interessante, né? Muitos não vivem nesse padrão e ainda tiram sarro, né? Ainda tiram sarro dele. Ah, porque o Valzinho é engraçado, porque não sei o quê. É o Headbuster. Headbuster top das paradas, né? Mas assim, eu gostaria muito de ver esse ministério no padrão que o Val anda de serviço. Realmente, eu ficaria muito feliz de ver isso. De servir como ele serve, com o coração que ele serve. Glória a Deus. Finalizando aqui. Nós falamos da primeira consequência, né? De fazer tudo conforme o modelo de Deus. A primeira consequência é essa. Diga assim comigo. A primeira consequência é a bênção de Deus. Ficou claro isso? Que Deus abençoa quando a gente obedece. Quando a gente obedece juntos. Amém? A segunda consequência está no capítulo 40, versículo 34. Alguém pode ler para mim? Capítulo 40, versículo 34. Olha aí, a segunda consequência. Fez tudo conforme o modelo? Fez. Agora vamos para a prática, né? Vamos exercer o sacerdócio? O que, que aconteceu imediatamente? A nuvem cobriu e a glória encheu. Esse é onde eu quero chegar. Estar em um lugar em Deus com esse ministério onde eu tenho a bênção de Deus, mas eu também tenho a glória de Deus. Você vê que isso é automático, né? Fez tudo conforme Deus falou, não tem jeito. A bênção veio e a glória de Deus encheu o lugar. Como isso é interessante, né? É só ter uma caminhada de obediência. E esse é um ponto importante. Porque muitos querem a glória de Deus, né? Quem é que quer a glória de Deus aqui nesse lugar? Quando a gente fala isso aqui na igreja, né? Nossa, a glória de Deus. Embora muita gente tenha em mente uma coisa bem diferente do que a glória de Deus mesmo, né? Mas de fato, se você perguntar, todo mundo quer, não é assim? Todo mundo quer, não é só a gente. Ah, quem quer a glória de Deus aqui nesse lugar? Né? Mas esse é o ponto. Que nós caímos da mesma coisa. Muitos querem a glória de Deus, mas quantos querem a vontade de Deus? Você quer a glória de Deus? Amém, pastor. Eu quero a glória de Deus. Mas você quer fazer a vontade de Deus? Porque para a glória de Deus vir, tem que fazer a vontade de Deus. A glória de Deus não vai vir fazendo do meu jeito. A glória de Deus não vai vir eu fazendo nas coxas. Tem um caminho. Existe um caminho de obediência para vir a bênção seguida de glória. Diga assim comigo, quando eu obedeço, quando eu ando na vontade de Deus, o resultado é bênção seguido de glória. Amém, gente? Qual que é a vontade de Deus para nós? Ah, Deus quer que a gente seja um monte de soldadinho de chumbo. Se o pastor mandar plantar bananeira, planta. Se mandar se matar, se mata. É isso que Deus quer? Olha, se os líderes de vocês aqui, os pastores de vocês, fossem carrascos, tiranos, pregassem coisas fora da palavra de Deus, eu falaria, eu seria o primeiro a sair desse modelo. Porque esse não é o modelo de Deus. Agora, deixa eu falar algo para vocês. Vocês fazem parte de uma igreja que leva muito a sério a vida com Deus. Eu estou falando isso aqui para vocês, essas coisas que eu estou ministrando para vocês, é o que eu vivo no meu dia a dia. Eu procuro obedecer a Deus. Eu procuro fazer as coisas do jeito certo. Gente, nós não somos uma igreja, nós não somos um ministério que quer fazer as coisas certas do jeito errado. Tem muito ministério assim hoje. Sabe? Fazendo gol de mão. Sendo aí a la Maradona, sabe? Ah, pra Jesus vale até gol de mão. Não, pra Jesus não vale gol de mão. Pra Jesus, se não tem compromisso, não vale. Se não tem obediência, não vale. Se não tem santidade, não vale. Ah, pastor, então eu preciso rever a minha vida antes de servir no ministério. Então faça isso. Reveja a sua vida. Como muitos já fizeram aqui, muitos infelizmente saíram, acabaram debandando, mas alguns, ou muitos, já tiveram esse tempo de acerto, de conserto, procuraram andar junto com gente madura e estão firmes hoje, muito firmes em Deus. É uma caminhada que você que tem que decidir fazer. Infelizmente, muitos do que às vezes procuram a gente, ah, pastor, eu quero dar um tempo. Eles querem realmente dar um tempo. É isso que eles querem. Dar um tempo em tudo. Esse tempo, a carne acaba falando mais alto e você sabe o resultado, né? Eles acabam dando realmente um tempo. Eu não estou chamando ninguém para dar um tempo. Porque realmente, quem quer uma vida de obediência, uma vida de santidade, pode até dar um tempo de ministrar, mas não vai dar um tempo de estar aqui sendo ministrado. Você entende a diferença? Porque muitos já me procuraram, já procuraram os líderes aqui. Ó, pastor, eu preciso ter um tempo e tal. Beleza. Isso acontece muito, gente. Sempre. Todo ano tem uma leva que vem e procura a gente para isso. E eu sempre falo para todos, né? Alguns até estão aqui que já me procuraram. Olha, a nossa preocupação é essa. É que nesse tempo você faça a coisa certa. E você continue andando em Deus. Porque, infelizmente, é o caminho que muitos não tomam. E aí a gente vê o resultado. A pessoa, muitas vezes, se afasta por um período para buscar mais a Deus, mas muitas vezes não é o que acontece. Aí nós não vemos mais ela aqui, daqui a pouco não vemos mais ela na igreja. Tá entendendo? Agora, gente, o melhor caminho, mesmo que você fale assim, pastor, nem que eu demore 5 anos para subir aqui e ministrar de novo, mas eu quero estar aqui para beber, para estar no lugar certo, para estar no ponto, sabe? Para chegar e estar no ponto mesmo. Eu confesso que por um tempo, eu pensei assim, será que a gente não dá muito chá de cadeira aqui nesse ministério, né? Hoje eu cheguei à conclusão que não. Se você pesquisar nos históricos dos hebreus, alguns historiadores dizem que os levitas, os músicos, demoravam até mais de 5 anos para ministrar. Sabia disso? Até ele se aperfeiçoar no serviço do templo, na técnica do seu instrumento. E esse é um ponto, como eu falei para vocês, que nós vamos tratar mais para frente. Claro que nós estamos falando aqui de um grupo que vivia só para isso, né? Os levitas viviam só para isso. Então, claro que nós vamos aplicar isso dentro da nossa realidade. Mas, honestamente, olhem aqui para mim. É muito eu pedir para vocês fazer uma escola de discípulos de 9, 10 meses? É muito isso? Mas nem isso alguns fizeram. Alguns, porque eu sei, porque eu tenho o relatório disso, fizeram na coxa, levando nas coxas. Porque alguns passaram igual aqueles que vão entrar no céu assim, ó, chamuscado. Terminou a escola de discípulos desse jeito. Honestamente, isso foi proveitoso no quê para você? Fazer faltando o limite. Nossa, mas faltei o limite. Isso foi proveitoso para quem? Porque para mim não foi. Isso não é obediência. Para um pai isso vale? Ah, filho, lava a louça lá. E quando você pega os pratos, tá lá os pedaços de macarrão, de carne. Foi proveitoso? Quando é a primeira vez, né? É uma coisa, você está ensinando. Mas a gente sabe, a gente que é pai, a gente sabe quando é relaxo. Sabe ou não sabe? Você pede uma coisa para o seu filho, você sabe quando é relaxo. E eu vou dizer para vocês, eu me entristeço muito com alguns de vocês. Entristeço mesmo. Porque boa parte de vocês teve que fazer a escola de discípulos pela segunda, terceira vez. Os que fizeram. E a grande maioria, olha, não é nem de contar no dedo não, porque eu sei de um ou dois, se eu não estou enganado, que o pastor Alencar falou assim, ó, esse aqui fez a segunda vez, né, tudo bem, mas fez. Agora fez legal. Porque o restante, esse aqui, ó, faltou, fez os resuminhos lá, beleza, né, mas foi faltando o que deu para faltar. Esse aqui, do meio pro final, aproveitou legal. Primeiro, honestamente, gente, ficaria muito feliz se algum de vocês chegasse assim e falasse pra mim, cara, pastor, você me libera pra eu fazer de novo, pra eu fazer bem feito esse negócio? Eu ia ficar muito feliz com essa atitude. Porque, honestamente, colocar alguns de vocês, sabendo como alguns fizeram a escola de discípulos, colocar pra ministrar aqui em cima, eu vou estar me agredindo, sabe? Sabe quando você se sente... Eu tô indo contra o que eu acredito. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão entendendo que o líder de vocês leva esse negócio aqui a sério? Eu não tô aqui só com o microfoninho não pra fazer hora aqui com vocês, pra encher de linguiça, gente. O que eu quero é que quando chegar a noite aqui, a bênção de Deus esteja sobre esse lugar e a glória de Deus enche esse lugar. Mas não dá pra fazer isso com você levando o negócio nas coxas. E olha... que o tempo que nós vivemos hoje aqui não tem muita exigência, não. Porque quem viveu aqui das mais antigas sabe. Que como diz o Murici, aí era trabalho, meu filho. Que hoje, muito do que era o trabalho aqui, ó, quem pegava aqui, né, agarrava junto aqui, que era o Cleiton, o Charles, o pessoal das mais antigas aqui que eu posso dizer. Eu falo aqui, né, no serviço, no dia a dia. Hoje eles olham assim e vê essa galera nova... Ver o jeito, às vezes, que é feito as coisas. Eu vejo meus pais, às vezes eu converso com meus pais. Meus pais foram de uma geração que eles não deixavam o pastor deles pegar em vassoura, não, pra varrer a igreja. Não existia isso. Eu vou dizer pra vocês, eu nunca vi meu pai na fé, lá de Ferraz, pastor Joel. Eu nunca vi eles pegar numa vassoura. E não é porque eles eram estrelas, não. É porque os discípulos deles não deixavam. E eu vou dizer pra vocês, sempre vi, hoje eles estão numa condição muito boa, assim, né, naturalmente falando, tem uma estrutura boa, a igreja, mas desde o tempo que era no casebrezinho lá, na casinha, até hoje, sempre eu vi excelência na liderança, desde criança eu vi isso. Mas quem faz isso? São os pastores ou são os liderados? Porque eu vou falar pra vocês, os pastores, os líderes de vocês... Eu posso dizer por eles. Eles têm visão de excelência. Vou dizer pra vocês aqui, ó. Eu posso falar pelo Neto tranquilo, que a gente anda junto. Não tenho medo nenhum de falar isso. Pelo Neto aqui, essas músicas nossas estariam muito mais bem arranjadas. Tô falando alguma besteira? Essas músicas do Ouvir e Crer de quatro acordes aí, eu teria prazer de tocar uma música assim, mais arranjada, porque o Neto é muito caprichoso no arranjo. Mas os amados aqui não sabem tocar o Jesus, eu te amo no santuário do meu espírito. Não sabe os acordes, não sabe o tom. Vocês estão entendendo? Que o nosso padrão está assim, ó. Bem aquém. Não sei como é na dança com relação a isso hoje. Né? Porque na música... Como que você está aqui pelo menos um ano na igreja e não conhece o repertório todo? Você já teve a preocupação de ir lá no pessoal do Data Show, me passa a lista das músicas para eu pesquisar o repertório? Você pode me passar? Pra eu ir lá, pegar cifras. Alguém já fez isso aqui? Que eu não conheço alguém que tenha feito isso aqui. Às vezes alguns chegam em mim. Pastor, passa umas músicas aí, né? Cifra, não sei o quê. Meu filho, você tem o Google, você tem a internet aí. Você... Deixa eu preocupar com ler a Bíblia e orar, irmão. Vai pesquisar. Tem um programa que se chama Violeiro. Você pega ele assim, ó, copia a cifra lá no Cifra Clube, lá, cifra.com.br. Você copia e cola dentro dele. Você muda até o tom da música que você quiser. Tá tudo mastigado. Alguém já viu isso aí? A coisa mais fácil do mundo hoje é tocar essas músicas que a gente toca. Ontem a gente sentiu uns minutos de prazer, né? Porque a gente tocou umas músicas um pouco diferentes do que a gente toca, né? E como é gostoso, né, Cleiton? Você fazer uma pegada diferente de vez em quando, né? Mas como que a gente faz isso aqui se o básico não dá? Estão entendendo? Porque, infelizmente, o nosso padrão tá muito abaixo. A gente, olha, gente, honestamente, como líder, eu espero mais de vocês. Espero mesmo. Tenho certeza que eu posso falar isso pelo Neto aqui. Espero mais de vocês musicalmente. Espero mais de vocês espiritualmente. No comprometimento, eu espero mais de vocês. E eu quero ver essa resposta, sabe como? Vendo vocês indo atrás. Não faltando. Por exemplo, eu pus no coração, eu não vou mais ficar me matando, sabe, querendo abraçar o mundo. Então eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Por exemplo, já era muito tempo para eu ter pegado o pessoal do som, eu já tenho esse material todo pronto para ensinar. Já era para eu ter feito aí umas 4 semanas, até o Charles já me pediu isso, o Cleiton. Eu fiz treinamento dessa mesa já, na Yamaha. Já era para eu ter passado isso para vocês há muito tempo. Mas sabe por que eu não fiz? Porque eu estou esperando ainda terminar de digitar aquelas músicas lá, para a gente poder treinar os amados do Data Show. Eu não faço mais uma coisa sem terminar outra. Não vou fazer isso. Ah, vai ficar capenga o resto? Não tem problema lá. Tá tudo salvo, as cenas estão lá, né? Só puxar, a gente toca, a gente vai levando. Agora, esse é o padrão de Deus? Esse é o ideal de Deus? Mas está muito longe disso. Você acha que o padrão de Deus é que o pastor chega uma hora mais cedo? O pastor que vai pregar ou ministrar louvor tem que ir lá ficar equalizando, passando o som, porque o irmão da mesa vai chegar faltando 5 minutos pro culto. Eu tenho que ir lá ligar o equipamento da transmissão do Data Show, porque os amados, quando chegam, né, chega 10 minutos antes. Isso porque tem escala hoje, né? Vocês estão entendendo, gente? O camarada chegar em mim. Enfim, eu espero muito que vocês me entendam, porque eu tô abrindo o coração com vocês aqui, mas eu tô ainda no espírito, viu? Tô ministrando a palavra. Eu queria fechar aqui com 2 textos com vocês. Para nós andarmos em obediência, eu queria muito que você entendesse isso. Que você não está aqui para prestar uma obediência a mim, ou ao Marlon, a Joyce, o Neto. Não é isso. A obediência que você tem que prestar, né, é a vida, a forma que você tem que caminhar, não é a mim que você deve. Eu não sou seu patrão, seu senhor, nada disso. Mas tem um modelo para a gente seguir. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Diga assim comigo: para serem conformes à imagem do seu filho. E aí tem um restante aqui, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você acha que o padrão de Deus é esse? Ele tem Jesus, né? O filho primogênito, e um monte de patinho feio, esquisito, né? Jesus está lá, né? Obediente, submisso. Jesus, né? O Filho de Deus, o Rei da Glória. Mas é obediente, né? Se esvaziou. Não usurpou ser igual a Deus. Aí ele tem um monte de filho. Insubmisso. Rebelde. Intransigente. Vocês estão entendendo? Não tem uma disparidade aí? O propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Jesus foi obediente. Jesus se anulou. Esses dias eu estava conversando disso com o G, né, G? A gente falando sobre essa questão. Tem muitas coisas que a gente pensa às vezes. Às vezes você pode ter uma maturidade com relação a alguma área. Mas por causa dos fracos na fé, por causa muitas vezes, para não causar escândalo, você se anula. Está entendendo? Tem muitas coisas que eu não faço hoje que não faz parte da minha vida. Sabe para quê? Por causa do meu irmão. Só por isso. para não causar escândalo. E isso é maturidade. É quando você aprende o que é se anular. A gente pensa que maduro, a gente cria um visual muito mundano de maduro. Olha aqui para mim. A gente idealiza a maturidade como uma coisa grande, não é? É a pessoa que sobe aqui e ministra aquela palavra profunda e não sei o quê. Mas, gente, quem que é o maduro para Deus? O maduro é aquele que se anula. É o que serve. Não é assim que Jesus ensinou? Quem é o maior no reino? A criança, o servo, né? É você muitas vezes deixar de fazer o que você gosta por uma causa maior. Eu falei esse exemplo aqui do neto com relação aos arranjos, a fazer algo mais caprichoso. Você não acha que essa é a minha mentalidade também? Honestamente, gente, para mim já foi um tratamento muitas vezes tocar essas músicas quadradas do Ouvir e Crer. Nós passamos por outros ministérios, né? Quem é das antigas aqui já tocou música de comunidade, de comunidades, né? Músicas mais com mais acordes, com mais melodias. Para mim, honestamente, eu tenho muito mais prazer, tô falando de alma aqui, né? Alma pura agora, o negócio. Eu tenho muito mais prazer em cantar uma música como O Único que é Digno. Porque ela tem uma harmonia bonita, dá para você reharmonizar ela, dá para você fazer muitas coisas legais numa música dessa, né? Dá para você fazer não é só alterações nos acordes, alterações harmônicas. Você pode alterar a rítmica da música, né? São músicas que dá margem para isso. Já é uma coisa que não dá muito para você fazer com esse estilo que a gente canta, né? O pop rock. Dá para fazer muita coisa diferente, Cleiton, na bateria? Você vê que é uma música limitada, né? O pop rock atual é bem limitado. Não é o meu estilo preferido de música. Agora, eu já falei isso aqui para vocês muitas e muitas vezes, né? Eu tô aqui para fazer o que eu gosto. Se eu fosse tocar aqui o que eu gosto, eu ia tocar Vencedores por Cristo aqui na igreja. Vocês conhecem Vencedores por Cristo? É o que eu tocaria aqui na igreja. João Alexandre, Jorge Camargo. É o que eu gosto de ouvir. Quando eu tô orando lá, é isso que eu coloco. Às vezes alguns irmãos vêm aqui na semana, acho que pensa assim, caramba, que música que é essa que esse cara tá ouvindo? Nunca vi na minha vida. Carlos Sider. Essa semana ouvi muito Ronquenolle, Carlos Sider. Coloco aqui, eu entro lá no trono. Agora, cada um é cada um. Eu conheço pessoas que entram no trono lá, nos pés de Jesus, ouvindo Oficina G3, né? Uma vez uma irmã lá de Goiânia, ela falou isso. Rapaz, quando toca aquela música do... Lembra daquela música? Os gigantes se levantam a cada dia. Como que é o nome dessa música? É porque do Senhor é a guerra. Esqueci o nome dessa música. Do Oficina, né? É Davi? Acho que é Davi, né? Que ela fala disso, né? É a música que ela põe no quarto pra orar. Uma irmã lá de Goiânia. Ela não é de ministério de louvor, nada. Muitos de nós, a gente olha isso, né? Tem uns irmãos aqui que eu imagino que o que deve pôr em casa, né? Pra orar. Tipo, eu olho pro Joseph assim, com o foninho dele. É Fort Today, cara. Com tchá, tchá, com tchá, tchá, né? Passa na porta estreita. Não é? Não rola um funk lá, Jô, no Tempo a Sós com Deus lá? Não, tô brincando. Eu sei que tem uns irmãos roqueiros aqui da igreja. Gente, você acha que Jesus tem isso aí? Eu não vou entrar nesse quarto, não vou encher ele da minha glória porque ele está ouvindo rock pesado. A minha glória só entra onde tem David Keeler, né? Você acha que Deus é assim, gente? Tem igrejas aí, muitas igrejas no Brasil hoje, né? Embora eu ache um pouco americanizado, né, isso. Mas tem muitas igrejas aqui que rola o groove, né? O sol come solto e a glória de Deus enche o lugar, velho. Qual que é o problema disso? Isso é música, é só música. No céu, eu creio que nós vamos ter muito mais do que isso, do que a gente vê hoje. É uma mentalidade muito pequena, eu achar, Deus só age através da Ana Paula Valadão, né? Se não fizer se não ensaiar tem gente que ensaia até o espontâneo da Ana Paula Valadão pra, né? Deixa ele passar aí, né? Faz todos os falsetinhos dela. Deus não, sabe? Você acha que Deus assim é tão quadrado desse jeito? Mas Quem gosta de Ana Paula Valadão, de Diante do Trono, glória a Deus por isso. Se é o que te leva pro trono lá dentro do seu quarto, vai nessa, glória a Deus. Agora, quem gosta de rock, não critique o que gosta da Ana Paula Valadão. Quem gosta da Ana Paula Valadão, não critique o roqueiro. Igual a Bíblia fala, né? O que come, não julga o que não come. A gente precisa ser sábio nisso. Agora, gente, nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. Nós estamos aqui para fazer de acordo com o modelo que Deus deu. Olha, gente, Deus deu algo para o Ministério Ouvir e Crer. Nós precisamos aprender a andar nisso. Opa! E para fechar o último texto, que vai ser a base do que nós vamos estar falando esses dias, um pouquinho antes aí, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 16. Esse aqui, Atos 15. Isso aqui vai ser o nosso... Tudo vai girar em torno disso aqui. Atos capítulo 15, versículo 16. Esse... Só para você entender um pouco aqui, o contexto disso que nós vamos ler, todos estavam reunidos ali em Jerusalém e começou uma discussão. Essa discussão aqui em Jerusalém era em torno dos costumes judaicos, né? Então as pessoas estavam se convertendo e começou a surgir aquela discussão. Continua os costumes, segue, não segue, circuncida, não circuncida, enfim. Começou toda uma discussão e então você vê aqui, Pedro se levanta aqui no versículo 7 e cheio da sabedoria de Deus ele começa a falar algumas coisas e tem uma coisa importante aqui para nós, que é o que eu quero tratar com vocês. Veja que isso, observe que isso está no Novo Testamento, tá? Estamos falando aqui já da igreja, né? O tempo da igreja. Seria interessante a gente ler tudo aqui, mas eu quero focar só com esses dois versículos, versículo 16 e 17. Ele cita aqui uma profecia agora, Atos 15 e 16. Ele diz aqui: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Vou ler mais uma vez aqui, preste atenção. Versículo 16. Isso ele está citando uma profecia de Amós. Depois disto voltarei. Agora repete comigo. E reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Ora, diga, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Qual que é o objetivo de restaurar o tabernáculo de Davi? Está no versículo 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor. Eu não sei quantos já pararam para ver sobre restauração. Tem até um canal que eu gosto muito que só tem na TV paga, né? No máximo aí a gente, na TV aberta, a gente vê na Cultura ou na Futura. Mas na TV paga tem um canal que se chama Discovery History, não sei quantos já viram, que ele trata muito de documentários, né? Coisas históricas. E tem uma programação, uma parte da programação deles, que eles falam sobre restauração. Você imagina você pegar um prédio igual esse aqui, demolido, ou uma parte dele demolida. Você imagina restaurar isso. Imagina você pegar peça por peça e restaurar isso originalmente. Dá trabalho ou não dá? Já viu aquelas construções? Por exemplo, você pega lá o centro de São Paulo, né? Ali a região da Sé, a região central, que tem aquelas construções antigas. Gente, restaurar é um trabalho muito trabalhoso. Dificílimo. E só especialistas são chamados para fazer isso. É isso que Deus está falando aqui. Que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. E é com isso que eu quero fechar hoje com vocês. Não importa quanto tempo demore. Não importa quem vai vir, quem vai embora, quantos vão ficar. Deus tem nos chamado para restaurar o tabernáculo de Davi. Você crê nisso? Deus levantou um modelo que caminhou bem por 40 anos. Esse modelo que nós lemos em Êxodo. Ele caminhou por 40 anos. Depois houveram muitas coisas, fruto da desobediência do povo. Mas o que nós vamos tratar nessas próximas semanas aqui com vocês é talvez uma tentativa, né, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não tem jeito, de restaurar. Restaurar padrões, restaurar princípios que nós perdemos. E eu não estou falando só aqui do Ministério de Louvor, não. Talvez que a igreja tenha perdido. Amém, gente?